bobagem falar que nós temos. Toda a nossa música mais brasileira que tem, que é o samba, já vem de outro lugar. Nossa, eu sou o que mais defende isso. Eu sou mais partidário dessa verdade. Até o próprio Chico Buarque, né, o gênio brasileiro, é Kurt Weill, compositor alemão. Pseudo-alemão, né, porque ele era judeu, na verdade. E sei lá, Kurt Weill fazia música pras mulheres, sabe, em 1920 isso. Mas o Chico... O Drei Groschenoper, que é a ópera dos três vinténs, aliás, meu disco novo é chamado Drei Groschenoper Geist, que é baseado na ópera dos três vinténs, né, que é Drei Groschenoper Geist, é fantasma. Então, Drei Groschenoper Geist é tipo o fantasma da ópera dos três vinténs. Eu juntei as duas coisas e, tipo, de fato voltou pra me assombrar e tirar as noites. Essa ópera do Kurt Weill, ela foi interpretada pelo Chico Buarque no disco... Como chama? A Ópera do Malandro. Que é um dos grandes marcos do... da música brasileira de todos os tempos, né? Querendo ou não. Só que eu tava lendo um texto esses dias sobre isso num blog. Tava dizendo que justamente o Chico Buarque não admitia. Não é aquele cara que admite, né? Mas a balada de Mac Master lá é... Und der Heidi, der hat Zähne und die trägt im Gesicht und Mackie. Der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Ele fez uma leitura do Drei Groschenoper do Kurt Weill. O garçom no prejuízo, sem sorriso, sem freguês, de passagem pela caixa, dá uma baixa no português. O galego acha estranho que o seu ganho tá um horror. Pega o lápis, soma os canos, passa os danos pro distribuidor. E o que me incomoda nele é justamente isso, esse fato de tipo o cara não admitir, entendeu, que ele é aquilo, descaradamente aquilo, plagiado, mais do que isso. É a mesma coisa, só que só tá diferente porque ele cantou em português e a original é em alemão. Daí você pega, sei lá, o Heitor Villa-Lobos, entendeu? Ele fez as baquianinhas brasileiras, que é isso? Baquianas, né? Tipo, é uma homenagem explícita a Bach, Johann Sebastian Bach. Estou... você ouve a música e é Bach mesmo, entendeu? Mas é mais dele, por admitir, do que tudo que ele possa copiar sem admitir. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tô, mas eu acho que isso vai de pessoa pra pessoa. Eu falo isso porque a gente já conversou algo parecido essa semana e eu te disse que eu não admitiria. Mas não por maldade. Não admitiria porque não admitiria nada. Não, a gente tá, então, até então, colocando em pauta a legitimidade da música brasileira. É, eu não acho que a música brasileira perde por ser, mas é tipo assim, meu, nós somos um povo que é a união de vários outros povos. Assim, sim. Nós somos a união de africanos com europeus. Claro, com você sabe dizer melhor do que eu, de fato. Então é óbvio que a nossa música é a união de tudo isso também, entendeu? Existe hibridismo na música brasileira? Não, não sei. Eu acho que a gente tem... Eu tava dizendo isso. A gente tem influências várias de vários lugares do mundo. Uh-huh. Porque a gente vem de vários lugares do mundo. A diversidade musical brasileira é muito grande, assim. Tanto que claro, nós somos elogiados riquíssima, nesse aliás. Sentido. Então, nós somos muito elogiados nesse sentido por críticas especializadas. Porque você vai em outros lugares do mundo e a música é meio... segmentada? Tipo, segmentada, assim. Uhum. E até tempos, né? Tipo, nos Estados Unidos, assim. Essa coisa do rock, depois... E o blues também, tipo, teve um tempo de vida ali, a coisa não se perdurou. Tanto que hoje o que vem trazendo essas influências tá virando boom, assim, tipo, Amy House, Adele e tudo mais. Uhum. Tem essa coisa também do... O melhor da música, de quase toda a música que já foi feita, assim, na consideração dessa crítica especializada, é a música negra, né? Uhum. Tipo assim, nós temos aí a música clássica, que é branca, né? Que é europeia e tudo mais. Mas todo o resto é música negra. O rock é música negra, o blues é música negra, o jazz, tudo isso é música negra. O samba, e tudo isso é considerado música de qualidade. E tem muita gente que não sabe disso, assim. Tem muita gente que sabe, mas renega isso. Tipo, gente que é do rock, não sei o quê. E, tipo, antes de Elvis Presley... I'm all shook up. Ooh, yeah, yeah, yeah. Oh, well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Tem Chuck Berry. Regravou um monte de coisas do Rhythm and Blues, né? Pô, assim, tipo, o Elvis só é o Elvis por causa... Claro que o Elvis é foda também, não é porque o cara é branco que eu vou falar, ah, não merecia aquilo ali, mas você entende o que eu tô falando? Claro, por causa da igreja, né? Eu acho que no Brasil a gente tem uma riqueza cultural muito grande, sim. É. E como em todos os outros lugares do mundo, só complementando, tem o seu lixo musical. Tipo, nos Estados Unidos também tem a música pop, que é um... Descartável. Que é descartável, entendeu? Uhum. Em todos os lugares do mundo tem isso. A própria diversidade da música brasileira é o que faz a música brasileira ser tão rica, assim, né? Não é qualquer um que tem aquela malícia, aquela malandragem, aquele jeitinho brasileiro de lidar com as coisas, com a sopa, né? O brasileiro faz isso muito bem. Pelos hábitos mesmo, né, do povo brasileiro, de dar um jeitinho de qualquer maneira. Então ele vai complementar um tempero sambístico em cima de uma coisa, vai. Essas fusões vão. E você vê também. Vão começar a se emancipar, né? A criar tentáculos de vida própria. E você vê caras que não tinham a mínima condição muito. Condições precárias, tipo, o Simonal, porra, o Cartola, né? Ovelha. Tipo, Cartola é um cara, tipo, o cara morava na favela, assim. Escreveu coisas lindas, sabe? Pois é. E a gente não valoriza muito isso, assim, eu acho que... Pixinguinha. Porra. Né? E até esses caras que estão vivos aí até hoje, como chama aquele cara que você curte? Arrigo Barnabé. Falando em Tom Zé, tem um... Foi lançado na semana passada, eu acho, um documentário chamado Tropicália. E já estreou, assim, nos grandes... Provavelmente não estreou em Franca, obviamente. Mas, assim, vale a pena procurar e baixar, né? Porque é a história... Oi. Grande marco da história da música no Brasil, assim. Oi pra Ribeirão, né? Oi pra Ribeirão, é. O que, que a gente pode... A gente pode fechar esse bloco com alguma coisa... Brasileira, lógico, né? Óbvio. Tranquilo. Então, a gente falou do Arrigo Barnabé. E aí tem uma cantora paulistana, que é a Andréa Dias. E... Pô, me perdi. Você falou do Arrigo Barnabé, da Andréa Dias. É, porque eles fizeram uma parceria, assim. Ele fez uma parceria no disco dela e ele convidou ela pra fazer uma ópera que eu nem sei, na verdade, se já saiu. Enfim, procurem a respeito se estiverem interessados. Uhum. E ela é uma cantora paulistana e ela tinha uma banda com o Seu Jorge. Na época que o Seu Jorge ainda não era famoso, ele era morador de rua. Sim. E ela também foi pra São Paulo, foi, tipo... Encontrou ele no Rio lá e os dois foram fazer alguma coisa juntos. Depois que eles se separaram, ela juntou todas as músicas que ela tinha dela mesma, próprias, e falou, ah, vou gravar um disco. Só que ela tinha 50 músicas. Aí ela falou, meu, e agora, né? Gênia. E aí ela decidiu gravar uma trilogia. Ah, então, tá. É Andréa Dias volume 1, Andréa Dias volume 2. Ah, sim. Até que tem uma um intervalo exato, né, entre um disco isso, e outro. É, que são, acho que, se não me engano, são 3 anos que ela tem uma coisa. O primeiro foi 2007. 2007, 2010 e o próximo vai sair em 2013. Então, se é um o mundo intervalo. Não acabar, né? Então, a opereta lá, se você quiser colocar isso, é uma opereta existencialista. Tem 10 partes divididas em 3 atos e conta a saga de duas pessoas em busca de si mesmas. Mas dentro da sociedade atual, do sistema falido, escravos modernos procurando uma luz, nossa, e da caverna, genial. E tudo mais. Essa música que eu escolhi tá no segundo disco, que é o último, na verdade, que é o disco de 2010, o volume 2. E a música se chama Mulher. E ela disse que essa música surgiu numa noite de lua cheia. Eu acho que hoje é noite de lua cheia, né? É, hoje é. Então, celebramos a lua cheia. Pois é. E eu gostei muito de uma frase que ela falou, que a minha música é arte, não entretenimento. Eu tenho esperança que a gente ainda vai viver nesse mundo, que a gente não vai precisar de relatar isso, uma frase dessa. Por mais valiosa que ela seja, ela é desnecessária, né? Concordo? Hoje um artista que diz isso, tem, tipo, pra mim, pelo menos, ele ganha muitos pontos. Sim, é. Ok, então vamos... Como é que é o nome da música? Mulher. Mulher, da? Andréa Dias. Andréa Dias. Não saiam daí, daqui a pouco a gente volta com mais lixeirinha. Apostou Jezebel. Deus que me fez assim.